Quero o silêncio do conhecimento, invés do barulho da ignorância extinguida, que o medo exaltar a confiança. Não seguir na mesma via que não me leva à saída dos problemas que me prendem. Não se apaga com a bebida, brisa vai, ressaca fica. Compreende como prende a atenção do menor, a sedução do mundo adulto com maior golpe estratégico, incentivo do consumo na cabeça. Outro assunto pede espaço. O que seria de mim sem meus fracassos? E o futuro foi feito só pra ser imaginado. A cada interrogativa vitamente não esfria, como a vida continua. Tenta entender a loucura e diminuir a dúvida, essa é a pura intenção. Me sinto nas alturas, constante locomoção, combustível necessário, me deparo com dilemas. Abrigo desnecessário, errado já se condena. Capenga pra todo lado, serei obrigado a ficar acordado. Cordão de isolamento, eu não consigo mais respeitá-lo. Verdade que foi passada promove o seu costume. Conceito falso muda a fórmula que a conta atinge outro resultado. A quem me escuta são só dúvidas que rego saber. Um som estranho na madruga é o que me ajuda a entender. Nem tudo que aqui me pergunta eu vou saber responder. Então sigo cada vez mais fundo, eu não consigo conter. A quem me escuta são só dúvidas que rego saber. Um som estranho na madruga é o que me ajuda a entender. Nem tudo que aqui me pergunta eu vou saber responder. Então sigo cada vez mais fundo, eu não consigo conter. Pra onde vamos depois disso aqui? E se a ofensa me machuca, eu vou retribuir. Posso subir até lá em cima e dizer que sou foda. Se eu despencar, cair no chão, será que alguém se importa? Eu saberia do efeito sem provar o veneno. E essa fita de alma gêmea existe mesmo? Preciso de um simples abraço pra aquecer a alma. E se eu parar de receber, eu vou sentir sua falta. Mesmo em meia falsidade, eu posso ser sincero. Terei tempo suficiente pra fazer o que quero. Mesmo certo na fita, devo deixar pra lá. Mas e meus inimigos não vão querer se vingar? A fé existe, o mal persiste, mundo triste assim. Será que a sociedade muda antes que chegue no fim? Verei meus manos que se foram depois que eu também parti. Será que estão me vigiando enquanto eu tô por aqui? Pra definir o caminho e até o final segui-lo. Motivo pelo qual me dediquei, abandonei sonhos antigos. Quero viver o bastante pra ver a guerra acabar. Será que falta muito tempo pra Jesus retornar? A quem me escuta são só dúvidas que rego saber. Um sonho estranho na madruga é o que me ajuda a entender. Nem tudo que aqui me pergunta eu vou saber responder. Então sigo cada vez mais fundo, eu não consigo conter. A quem me escuta são só dúvidas que rego saber. Um sonho estranho na madruga é o que me ajuda a entender. Nem tudo que aqui me pergunta eu vou saber responder. Então sigo cada vez mais fundo, eu não consigo conter.